paixão. Sucesso, Tuiguinho. Olha, você não tá amando esse cara aí do lado, não. Olha, porque o amor da sua vida sou eu. Para de se enganar, tá ficando feio. Tô vendo em teus olhos que não me esqueceu. Eu sei que tá fazendo isso tudo pra me atingir. Sei que você não ama ele, mas sabe fingir. Todo mundo acredita, mas eu te conheço. Como é beijar a boca dele e lembrar de mim? Tirar a roupa dele e pensar em mim? Acaba que no fim você vai ficar carente. Não tem coração que aguente beijar a boca dele e lembrar de mim. Tirar a roupa dele e pensar em mim. Acaba que no fim você vai ficar carente. Não tem coração que aguente. Sucesso do Iguinho. É pra tocar seu coração, hein? Olha, você não tá amando esse cara aí do lado, não. Porque o amor da sua vida sou eu. Para de se enganar que tá ficando feio. Olha, tô vendo em teus olhos que não me esqueceu. Eu sei que tá fazendo isso tudo pra me atingir. Sei que você não ama ele, mas sabe fingir. Todo mundo acredita, mas eu te conheço. Como é beijar a boca dele e lembrar de mim? Tirar a roupa dele e pensar em mim? Acaba que no fim você vai ficar carente. Não tem coração que aguente beijar a boca dele e lembrar de mim. Tirar a roupa dele e pensar em mim. Acaba que no fim você vai ficar carente. Não tem coração que aguente. Arrocha, Arrocha, Cuiguinho.